less. I can't believe what you are meaning sex. It makes me sick to think of you undressed. Since every day I love you less and less. I'm not afraid of the dark. Manifestos, estilhaços de textos que podem mudar o mundo. Boa noite, Beth Blue, novamente com vocês, tudo bem? Hoje, no nosso bloco Manifestos, vou apresentar um trecho de um manifesto bem bacana, que vai ser em homenagem ao Lobo do Mar, que se chama Ética Hacker. O Manifesto à Ética Hacker, ele vem a partir de um livro de Steven Levy, de 1984, Hackers, os Heróis da Revolução dos Computadores. E sobre a Ética Hacker, ele traz 6 princípios interessantes. O primeiro princípio diz que o acesso a computadores e qualquer coisa que possa lhe ensinar qualquer coisa sobre a maneira como o mundo funciona deve ser ilimitado e total. O segundo ponto, o segundo princípio da ética hacker, parte de que todas as informações devem ser livres. O terceiro princípio fala da promoção da descentralização, desconfie da autoridade. O quarto princípio fala que os hackers devem ser julgados por seus trabalhos e não com critérios falsos, como grau, idade, formação, raça, posição. Um princípio mais bacana que eu vejo na ética hacker é que você pode criar arte e beleza no computador. E o sexto princípio fala que os computadores podem mudar a sua vida para melhor. Algumas outras ideias do manifesto da ética hacker falam o seguinte: hackers rejeitam a noção de que as corporações, por exemplo, são os únicos com direito de acesso e utilização de tecnologia moderna, contemporânea ou tecnologia de ponta, né? A ética hacker também fala que os hackers, eles são um ótimo recurso, ou são um único recurso para propagar a literacia do computador para as massas. A literacia que é a capacidade do indivíduo compreender e utilizar a informação. A atividade do hacker é um hobby em tempo integral, porque ele se dedica inúmeras horas por semana para aprender, experimentar e executar sua arte. Ele possui curiosidade científica, estimulação mental, mas as raízes, os motivos pelos quais um hacker desenvolve a sua atividade, elas são mais profundas, elas são filosóficas. Elas tratam de redes de comunicação, valores e principalmente resistência à autoridade. Porque hackear requer uma gama mais ampla de conhecimento que só pode ser adquirido através da experiência. Hackers são sábios. Um hacker conhecido da década de 70, Richard Stallman, ele pode ser considerado o pai de todos os programas freeware. Ele foi o cara que criou o Emacs, um editor de texto muito conhecido pelos programadores. Ele fala assim que regras não importam, resultados importam. Ele fala que regulamentos sob a forma de segurança do computador, assim como fechaduras nas portas num ambiente coletivo, eles são um absoluto desrespeito às pessoas. Ele fala um trecho bem interessante, assim, que numa corporação, uma grande corporação de internet nessa época, fazia-se questão de manter portas e computadores travados com acesso aos que eram mais importantes, por hierarquias sociais, e o grande prazer de fazê-lo, e era prazeroso fazê-lo, e era como uma lição a esses professores ou esses que achavam que detinham o conhecimento, era que eles chegassem no outro dia e as portas estivessem abertas. As pessoas não se consideravam mais importantes por ter chaves de acesso, e o prazer do hacker era mostrar que o conhecimento não deveria ser detido, ele deveria ser compartilhado. E como esse manifesto hoje foi em homenagem ao meu colega de programa Lobo do Mar, eu gostaria de ouvi-lo também sobre isso, e para que ele falasse também a diferença entre os hackers e outras categorias que nós não apoiamos também. Eu vou passar aqui para o Lobo do Mar dar uma palavra sobre isso. Então vamos lá. Comentando sobre o texto da colega Beth Blue, o que eu tenho a dizer é que realmente o conhecimento é algo que deveria ser público, deveria ser patrimônio da humanidade. Sigo em muitos casos o Richard Stallman, tenho ele como um grande norte em tudo que eu faço, nos trabalhos, não só por estimular as pessoas a compartilhar seu conhecimento e ajudar as pessoas com software que se conhece, a ceder software livre, a ajudar o movimento do software livre, né? Mas por esse cara ter realmente falado coisas muito importantes a respeito do conhecimento, né? A grande maioria de software hoje que existe são um amontoado de códigos, muitas vezes feito por departamentos ou empresas independentes, que são compradas licenças, juntados e botados dentro de um grande pacote com uma grande marca, né? Se o mercado continuar da forma que está, dominado por empresas comerciais, o que vai acontecer é que todo o conhecimento acumulado pela humanidade vai ser licenciado, vai ser dominado por uma grande marca, uma grande empresa, e isso nos atrasa, porque se esse código estivesse aberto para que outras pessoas pudessem aprender, estudar, divulgar e ajudar outras pessoas a pesquisar em cima disso, nós já teríamos uma sociedade muito mais avançada. O conhecimento não pode ser detido, não pode ser freado dessa forma, licenciado, escondido atrás de portas e chaves e seriais. Nós estamos com conhecimento freado e lançado no mercado ao bel prazer de grandes empresas que a cada ano soltam uma nova versão para consumir, para fazer com que a gente consuma, gaste dinheiro, coisas que eles já têm há 10 anos descoberto, guardado nos seus cofres, engavetados, para continuar alimentando uma indústria capitalista. Isso em nada traz de benefício para a sociedade. É isso que eu tenho a dizer a respeito. E o que eu acho bacana sobre os hackers é que os hackers justamente se diferenciam dos crackers, porque eles se valem justamente do conhecimento libertário, para dar liberdade a esses códigos, dar liberdade às pessoas de ter conhecimento e avançar e trazer benefícios para a sociedade. Os crackers não, os crackers são diferentes. Eles aprendem a utilizar uma ferramentazinha e disso eles tentam tirar proveito para fazer uso e benefício próprio, né? Então desviar dinheiro, etc. e tal. A motivação de um hacker nunca é dinheiro, nunca é apoiar o capitalismo. É muito pelo contrário, é uma sociedade livre onde o conhecimento, a ciência esteja acessível para todos. É isso que eu tenho a dizer. Vou passar para o Vertov aqui, que ainda tem muito a falar. Eu até nem imaginava que ia ter essa pauta aí. Respingou bonito assim para todo mundo hoje. E o que eu acho bacana, assim, que é interessante a gente frisar o poder da informação aberta para as pessoas, né? Recentemente o Linux fez aí 20 anos e a transformação que ele gerou na nossa sociedade nesses 20 anos, assim, é impressionante, assim, né? Recentemente a Wikipedia fez 10 anos, né? Então, projetos colaborativos como esse, que tem uma missão genial de registrar o conhecimento de uma forma livre para todas as pessoas, a quantidade de transformações sociais que isso representa não cabe na caixinha de um software de uma empresa comercial, né? É impressionante a forma com que as pessoas trocam as interações sociais, as informações, e geram iniciativas valorosas, não só como a Wikipedia, mas como a Rádio Tarrafa, o CMI, o Centro de Inovação Social e outros, né? Então, não só hackers, mas libertários e sociais, né? Então, esse foi Manifestos hoje, com a participação bacana aqui do Vertov e do Lobo do Mar, falando sobre as suas experiências, as suas visões de mundo, as suas filosofias. E agora vamos escutar uma musiquinha. Torna a casa, vai! La la la la, li li li li da ri da, da ri da da. La la la la la, la la la la, li li li li da ri da, da ri da. La ni ni ni ni da ri da da ri da da. Eu sou o Xiru e estamos aqui para mais o América Latina Xirua dentro do programa Bandeira Preta nas ondas da Rádio Tarrafa 104.7 FM Livre. Só aquele tradicional aviso, você pode ouvir também acessando radiotarrafa.libertar.org ou contato@radiotarrafa.libertar.org para mandar um e-mail ou msn@radiotarrafa.libertar.org. E temos o Twitter também, @radiotarrafa. Siga-nos. Então, semana passada a gente falou sobre tango, hoje vamos falar sobre um outro ritmo muito conhecido na Argentina, muito tocado na Argentina. Vamos de chacareira e já vamos de primeira já tocar uma, né, Lobo do Mar? Esto lleva mucha calma. E essa aí que você ouviu é Chacarera del Rancho, do grupo Los Nocheros. É uma composição do que acredita hoje ser um dos primeiros grupos a divulgar fortemente o ritmo chacarera na Argentina, Los Chalchaleros, composto pelos hermanos Ábalos. Digo divulgar porque, ao contrário que muitos acreditam, a chacarera não é um ritmo puramente argentino, né? Há registro que ela tenha sido já executada no sul da Bolívia, lá pelo século XIX. Vamos com outra aí, já no cabo da outra. Dessa já vamos outra, né, Lobo do Mar? Vamos com a chacarerita, irmão! Loco da Fronteira, César Oliveira e Rogério Melo, com Chacaimanta, que também é outra música dos Los Chalchaleros. Essa, uma composição de 1958, deu o nome do primeiro álbum dos Chalcha. E a chacarera é um ritmo muito simples, tocada e dançada antigamente em locais de chão batido, com violão ou violino e o bombo legueiro. Hoje em dia até se usa aí uma gaita, né? Como o Lobo do Mar vai mostrar pra gente, Soledad Pastorutti tocando uma chacarera com gaita. Los músicos tocan, ustedes bailan y yo canto chacarera. Santiago. gracias. Saben que estamos grabando. E essa foi Soledad Pastorutti, Chacarera para mi vuelta. Então é isso, vamos despedindo aqui mais um América Latina Xirua, passando o controle pro Lobo do Mar, que vai tocar a saideira aí para vocês, um grupo gaudério que só ele. Buenas e me espalho com Chacarera do Tempo. Forte abraço. Outro que bate pata sobre os tambores da terra, feito quem declara guerra ao que chamamos presente. É o que transforma em ausente quem nos parece eterno. É o verão que vira inverno, nem fim do ciclo da gente. É o verão que vira inverno, nem fim do ciclo da gente. É chacareira de um cara que o tempo canta pra nós, sempre na mesma batida, fazendo a vida mudar de voz. Quem baila essa chacareira não pode frouxar o garrão. Ai, que firma o puteiro, batendo o legueiro do coração. É o pranto que sai dos olhos, evapora e vira riso. É ilusão do sorriso se transformando em saudade. Não existe identidade na dinâmica da vida, pois pode ser desmentida qualquer pretensa verdade. Pois pode ser desmentida qualquer pretensa verdade. É chacareira de um cara que o tempo canta pra nós, sempre na mesma batida, fazendo a vida mudar de voz. Quem baila essa chacareira não pode frouxar o garrão. Ai, que é firma o puteiro, batendo o legueiro do coração. Quem vive vai rumo ao nada, mas pode passar por tudo. Cê sabe apenas que o mundo não tem começo e nem fim. A história também é assim, andando sempre pra frente. E é só contar diferente, pra que o não nos diga sim. É só contar diferente, pra que o não nos diga sim. É chacareira de um cara que o tempo canta pra nós, sempre na mesma batida, fazendo a vida mudar de voz. Quem baila essa chacareira não pode frouxar o garrão. Ai, que é firma o puteiro, batendo o legueiro do coração. É chacareira pra um cara que o tempo canta pra nós, sempre na mesma batida, fazendo a vida mudar de voz. Quem baila essa chacareira não pode frouxar o garrão. Ai, que é firma o puteiro, batendo o legueiro do coração. Ai, que é firma o puteiro, batendo o legueiro do coração. Longe de tudo, longe de você,

screen to screen, them traveling. I'm a wanderlust king. Alguns exemplos de experiências sociais. Relatos sobre experiências significativas nos movimentos de transformação e luta. Olá pessoal, eu sou o Vertov, você está na 104.7 FM Livre, Rádio Tarrafa, para toda a Bahia do Itacurubi e pela internet em www.radiotarrafa.libertar.org. Lembrando que www é um opcional, né? Você pode colocar ou não. É, hoje no momento dos movimentos sociais, a gente vai falar sobre a reunião dos novos voluntários do CMI, que é o Centro de Mídia Independente, que vai acontecer neste sábado, 14 horas, lá no Centro de Inovação Social dos Araçás, que fica na Lagoa da Conceição, onde era o antigo Café dos Araçás. Eu acredito que bastante gente já conheça o Pico. O Centro de Mídia Independente é uma rede de produtores e produtoras independentes de mídia que buscam oferecer ao público informações alternativas e críticas de qualidade, que contribuem para a construção de uma sociedade livre, igualitária e que respeita o meio ambiente. A ênfase da cobertura é sobre os movimentos sociais, particularmente sobre os movimentos de ação direta e sobre as políticas às quais se opõem. O CMI, ou Centro de Mídia Independente, é uma rede mundial colaborativa onde as pessoas produzem a sua própria mídia, dessa forma se libertando dos grandes grupos, se livrando aí de uma informação maquiada ou construída para moldar um pouco a cabeça das pessoas. Então, o Centro de Mídia Independente é uma alternativa de mídia que você pode fazer parte, contribuir com informações, não precisa ser profissional de mídia, não precisa nada, simplesmente o seu espírito libertário que vai fazer parte disso, né, de contribuir com o movimento social. O Centro de Mídia Independente de Florianópolis, então, vai realizar nesse sábado uma reunião aberta para receber os novos e novas voluntárias com interesse em colaborar nas atividades de mídia alternativa independente do coletivo. O evento vai ser realizado no Centro de Inovação Social dos Araçás, na Lagoa da Conceição, em Florianópolis. O Centro Social de Inovação Social é um espaço colaborativo e é parte das atividades da Vice-Presidência de Tecnologia e Comunicação da Defender, Defesa Civil do Patrimônio Histórico, que conta com uma rede de apoio e suporte de diversos membros, voluntários, sócios e visitantes dentro e fora da internet. Você está convidado a comparecer lá no sábado, saber como é que funciona o CMI, um pouco da história do CMI, que começou lá nos movimentos sociais de Seattle no começo dos anos 90, inclusive conhecer um pouco de outros movimentos paralelos de mídia independente alternativa brasileiros e também dissidentes desse movimento de Seattle. Vai ser feito o encontro, a gente vai apresentar o CMI, quais são as atividades e tá distribuindo tarefas para os novos voluntários que tiverem a fim de participar. O CMI hoje no Brasil tem Brasília, Campinas, Florianópolis, Fortaleza, Goiânia, Joinville, Porto Alegre, Rio de Janeiro, Salvador e São Paulo. E tá para rolar aí já micro CMIs em diversos lugares, como ABC, Aracaju, Balneário Camboriú. Então são as pessoas que estão se mobilizando e fazendo acontecer. A Rádio Tarrafa, o CMI e o Centro de Inovação Social dos Araçás convida você e conta com a sua presença lá para fazer acontecer. Música. demais. Esse foi mais um Bandeira na Rádio Tarrafa 104.7 FM Livre. Eu sou o Chiru, agradeço a companhia, em nome de Bet Blue, Vertov, Lobo do Mar. Até a próxima semana, lembrando que você pode nos ouvir pela internet, radiotarrafa.libertar.org, adicionar no MSN, msn@radiotarrafa.libertar.org, ou mandar um e-mail, contato@radiotarrafa.libertar.org. E não esquecendo de seguir a gente no Twitter e aproveitar as informações da rádio que está rolando, @radiotarrafa. Um abraço a todos e até a próxima semana.